dois, três, dá um clique na automática. Louco sonhador que apavora sua quebrada. Quem vai subir, quem vai descer, cê tá ligado, ó. Guerreiro, luta é pra viver. Tipo nóia, cabuloso, madrugada num rolê. Chuta lata, chuta pedras à procura de um qualquer. Cabuloso tá queimado, pedido na quebrada. Deu balão no traficante, vai pagar com a própria alma. Assim que é, sempre foi, pra quem dorme de touca. Num vacilo tá no chão, formiga sobe pra boca. Chance é pouco, ó, pra tentar se redimir nessa vida louca. Tic-tac no relógio de quadrado e sentinela. Patrão não passa pano, clac, clac, esfarela. Largado na viela, perna aberta, menininha. Noiado sem respeito, foi rangado, quem diria? Me lembro do passado, você, sua mina. Num rolê considerado só whisky, cocaína. Show com bailarina, luzes ofuscantes. Presentes preciosos, colar de diamante. Sorriso no semblante, é, agoniou. Noiou até o tênis que sua velha comprou. Derivado dela mesma, sujeito oculto. Como é que pode tu fazer tamanho absurdo? Tá por um passo do buraco, vejo o precipício. Pois escrever o seu tributo não, não tá muito difícil, ha. Mas não tá muito difícil mesmo não, ó. Assim que é, João. E eu aqui, ó, sujeito homem pra caralho. Num rolê mais cabuloso por aí, conheço vários. Do tipo que não agrada, ó, mela esquisita. Boca seca, mão tremendo, dando nó na barriga. Vai, louco, tome dentro, João. Sai dessa vida, sempre tem os correrias. Procedência pra saída, ó, vê como é. Cadeia é pra quem é, maluco inteirado. Que tiros é mané? Comigo só quem é, na quebrada considera. Maluco ponta firme, por aqui não deixa goela. Não, não desespera, é sempre firme na corrente. Há uma luz no fim do túnel, agarre firme, vem com a gente.